1. Livro do Eclesiástico, Sentenças do Sábio, O Mistério da Sabedoria. 1. Toda sabedoria vem do Senhor Deus e com Ele esteve sempre, existindo antes do mundo. 2. Quem pôde contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? 3. Quem pôde medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? 4. Quem investigou a sabedoria divina, que precede todas as coisas? 5. Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente existe desde a eternidade. 6. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas e o acesso a ela são os mandamentos eternos. 6. A quem foi revelada a raiz da sabedoria e suas sutilezas, quem as conheceu? 7. A ciência da sabedoria, a quem foi revelada e manifestada, quem compreendeu sua grande experiência. 8. Som é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus 9. Ele é quem a criou com seu Santo Espírito, ele a viu, a enumerou e mediu, desde ele a derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o amam. 11. O temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de exultação. 12. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. 13. Para quem teme o Senhor tudo acabará bem, e será abençoado no dia de sua morte. 14. O amor de Deus é sabedoria digna de honra. 2. 15. Aqueles aos quais se manifesta, Deus a distribuirá para que o vejam e proclamem suas grandes obras. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. 16. Princípio da sabedoria é o temor do Senhor, para os fiéis, ela foi criada com eles no seio materno. 15. Entre os discípulos da verdade foi firmada desde sempre e a seus descendentes é confiada. 17. O temor do Senhor é o conhecimento iluminado pela piedade. 18. A piedade guarda e justifica o coração, ele traz alegria e gozo. 20. Plenitude da sabedoria é temer a Deus, com seus frutos ela inebria os fiéis. 21. De coisas preciosas enche toda a sua casa e, de tesouros, os seus celeiros. 22. Coroa da sabedoria é o temor do Senhor, que faz florir a paz e o fruto da salvação. 23. Uma e outro, porém, são dons de Deus. 24. A sabedoria derrama como chuva a ciência e a inteligência prudente, e aumenta a glória dos que a possuem. 25. Raiz da sabedoria é temer o Senhor, e seus ramos são duradouros. 26. Nos tesouros da sabedoria estão a inteligência e o conhecimento iluminado pela piedade. Para os pecadores, porém, a sabedoria é execração. 27. O temor do Senhor repele o pecado, quando presente, afasta toda a ira. Sabedoria e domínio de si. 28. Quem não tem o temor não poderá justificar-se, a sua irritação sem controle vai levá-lo à ruína. 29. Quem é paciente resistirá, até o momento oportuno, depois, a alegria lhe será restituída. 30. Quem tem bom senso reterá as palavras até o momento oportuno, e os lábios de muitos proclamarão sua prudência. Uma lição instrutiva. 31. Entre os tesouros da sabedoria está uma parábola instrutiva. 32. Para o pecador, porém, é uma execração oculto a Deus. 33. Filho, se desejas a sabedoria, pratica a justiça e Deus a concederá. 34. Pois sabedoria e instrução é o temor do Senhor, e o que lhe agrada. 3. 35. É a fé e a mansidão. 36. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, e não te aproximes dele com o coração dividido. 37. Não sejas hipócrita diante dos outros e toma cuidado com os teus lábios. 38. Não te exaltes a ti mesmo, para que não venhas a cair e não atraias sobre ti a desonra. 39. Pois o Senhor revelaria teus atos ocultos e te abateria no meio da assembleia. 40. Por te haveres aproximado do temor do Senhor com malícia, estando teu coração cheio de falsidade e engano. O temor de Deus na provação. 2. Um filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor e prepara tua alma para a provação. 2. Mantém o teu coração firme e sê constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. 3. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a ele e não o largues, para que seja sábio em teus caminhos. 4. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor, Na tua humilhação tem paciência, 5 pois é no fogo que o ouro e a prata são provados e, no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. 6 crê em Deus, e Ele cuidará de ti, espera nele, e dirigirá os teus caminhos, conserva seu temor, e nele permanece até a velhice. Temor do Senhor e confiança. 7 Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis, para não cairdes. 8 Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. 9 Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. 10 Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão iluminados. 11 Considerai, filhos, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido. 4 12 Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? 13 Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Aí da duplicidade. 14 Aí dos corações divididos, dos lábios criminosos, das mãos depravadas e do pecador, que pretende entrar na terra por dois caminhos. 15 Aí dos corrompidos de coração, que não creem, e por isso não serão protegidos. 16 Aí de vós, que perdestes a perseverança e abandonastes os caminhos retos, extraviando-vos por caminhos depravados. 17 Que haveis de fazer, quando o Senhor começar a pedir constas? 18 Os que temem o Senhor não são rebeldes às suas palavras, os que o amam observam seus caminhos. 19 Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada, os que o amam saciam-se com a sua lei. 20 Os que temem o Senhor preparam seus corações e na sua presença se purificam. 21 Os que temem o Senhor guardam seus mandamentos e perseveram até a sua vinda. 22 Eles dizem, mesmo não convertidos cairemos nas mãos do Senhor e não nas dos homens. 23 Pois tamanha é a sua grandeza, tão grande é a sua misericórdia. Honrarás pai e mãe. 3 1 Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos e a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. 2 Ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. 3 Deus honra o pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe. 4 Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. 5 Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. 5 6 Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e, no dia em que orar, será atendido. 7 Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. 8 Quem teme o Senhor honra seus pais e como a senhores servirá os que o geraram. 9 Com obras e palavras honra teu pai, 10 Para que dele venha sobre ti a bênção. 11 A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. 12 Não te glories da injúria sofrida por teu pai, pois não é glória para ti a sua afronta. 13 A glória de cada um vem da honra de seu pai, e é uma desonra para o filho a mãe desprezada. 14 Filho, ampara a velhice de teu pai e não lhe causes desgosto enquanto vive. 15 Mesmo que esteja perdendo a lucidez, se tolerante com ele e não o humilhes, em nenhum dos dias de sua vida. 14 Ajuda prestada a teu pai não será esquecida, 16 Mas será plantada em lugar dos teus pecados. 17 E contada como justiça para ti, no dia da aflição serás lembrado e teus pecados se dissolverão, como gelo em dia de sol. 18 Como é infame, quem desampara seu pai, e é amaldiçoado por Deus, quem exaspera sua mãe. Humildade e orgulho. 19 Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que alguém que dá presentes. 20 Na medida em que fores grande, humilha-te em tudo e assim encontrarás graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. 21 Pois grande é o poder só de Deus, e pelos humildes ele é honrado. 22 Não procures o que é mais alto do que tu nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou e não sejas curioso acerca de suas muitas obras, 23 Pois não precisas ver com teus olhos o que está escondido. 24 Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas. 25 Pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. 26 A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus pensamentos. 6 Sem a pupila, falta-te a luz, sem o conhecimento, faltará a sabedoria. 27 O coração obstinado findará na desgraça, quem ama o perigo, nele perecerá. 28 O coração que anda por dois caminhos não será bem sucedido, quem é depravado tropeçará neles. 29 O coração malvado será oprimido de dores, o pecador acrescenta pecados a pecados. 30 Para as chagas dos soberbos não há cura, pois a planta do pecado se enraiza neles e nem é percebida. 31 O coração do sábio captará as palavras dos sábios e o ouvido atento desejará a sabedoria. 32 O coração sábio e inteligente se absterá dos pecados e praticando a justiça terá bom êxito. 33 Água apaga o fogo crepitante, assim a esmola expia os pecados. 34 Deus está sempre observando quem presta um favor, lembra-se dele no futuro e, no momento da queda, ele encontra apoio. A esmola. 4 Um filho, não prives da esmola o pobre, não desvies do pobre os teus olhos. 2 Não entristeças quem tem fome e não exasperes o pobre em sua indigência. 3 Não aflijas o coração do indigente e não adies a ajuda ao angustiado. 4 Não rejeites a súplica do aflito e não desvies do indigente o teu rosto. 5 Do necessitado não desvies com dureza os olhos e não lhe darás ocasião de amaldiçoar-te por detrás. 6 Pois será ouvida a súplica de quem, amargurado, te amaldiçoar, há de ouvi-lo aquele que o criou. 7 Torna-te amável na comunidade, humilha-te diante do mais velho e perante a autoridade inclina a cabeça. 8 Inclina ao pobre teu ouvido sem má vontade, paga-lhe a tua dívida e responde-lhe com brandura e mansidão. 9 Livra da mão do opressor o que sofre violência, e não procedas com aspereza ao julgar. 10 Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e como um esposo para com suas mães. 11 E serás como um filho obediente do Altíssimo, que se compadecerá de ti mais do que tua mãe. 7 A sabedoria educa. 12 A sabedoria inspira a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. 13 Quem a ama, ama a vida. Os que madrugarem por ela receberão o gozo da parte do Senhor. 14 Quem adquirir, herdará a glória. Onde ela entrar, Deus abençoará. 15 Os que a servem são obedientes ao Santo, pois Deus ama os que a amam. 16 Quem a escutar, julgará as nações, quem olhar para ela habitará seguro. 17 Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. 18 Ela anda com ele sem se dar a conhecer e no começo o põe à prova. 19 Faz vir sobre ele temor e tremor e o experimenta com as provas da sua disciplina, até que ele a conserve em seus pensamentos e nela depõe a sua confiança. 20 Ela então voltará diretamente a ele e o confirmará, e lhe dará alegria. 21 Revelará a ele os seus segredos e lhe confiará o tesouro do conhecimento e a compreensão da justiça. 22 Caso, porém, se desvie, ela o abandonará e o entregará às mãos do inimigo. Verdadeira e falsa modéstia. 23 Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. 24 E não passes vergonha diante de ti mesmo. 25 Pois há a vergonha que conduz ao pecado e há a vergonha que traz glória e graça. 26 Não tenhas preconceito contra ti mesmo e também a ti mesmo não enganes. 27 Não receias acudir a teu próximo em sua queda. 28 E não retenhas a palavra no momento oportuno, nem escondas a sabedoria por respeito humano. 29 Pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso, pela resposta da língua. 30 Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. 31 Não te envergonhe-se de confessar teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do pecado. 32 Não resistas de frente ao poderoso, como não deves opor-te à correnteza do rio. 33 Luta pela justiça até a morte, e Deus submeterá teus inimigos diante de ti. 34 Não sejas ousado na tua língua e medroso e indolente em tuas obras. 8 35 Não sejas como um leão em casa, amedrontando teus empregados e oprimindo teus subalternos. 36 Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar, sobre a riqueza. 5 1 Não te apoies nas tuas riquezas e não digas, bastam-me os meus recursos. 2 Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. 3 Não digas, quem terá poder sobre mim? Ou, quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois Deus, com certeza, te punirá. 4 Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é um retribuidor paciente. 5 Não percas o temor por causa do perdão acrescentando pecado a pecado. 6 Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele se compadecerá da multidão dos meus pecados. 7 Pois tanto a misericórdia como a ira dele chegam depressa, e sua ira se abate sobre os pecadores. 8 Não demores em voltar para o Senhor e não adie-se de um dia para outro. 9 Pois sua ira vem de repente e, no dia da vingança, serás arrebatado. Não confiar em riqueza injusta. 10 Não te apoies em riquezas injustas, pois de nada te valerão no dia da desgraça. 11 Não joeres a todo vento e não andes por todos os caminhos, é assim que o pecador se dá a conhecer, pela duplicidade da língua. 12 Sê firme na tua convicção, na verdade da tua convicção e no teu conhecimento, e te acompanhe a palavra da paz e da justiça. 13 Sê prestimoso para ouvir a palavra, a fim de entendê-la, e lento para dar a resposta. 14 Se tens a compreensão do assunto, responde, caso contrário, põe a mão à boca, para não seres surpreendido numa palavra descontrolada e saíres envergonhado. 15 Honra e ignomínia se encontram na fala, a língua leva a gente à ruína. 9 16 Não te deixes impressionar pelo boato, e com a tua própria língua não calunies. 17 Para o ladrão, a vergonha, para a pessoa de língua dupla, a má fama, para o boateiro, ódio e inimizade e injúria. 6 1 Não prejudiques nem pouco nem muito, nem, de amigo, te transformes em inimigo. Herdarás má fama, impropérios e injúrias, assim é com todo pecador invejoso e de língua dupla. Orgulhoso não tem vez. 2 Não te exaltes como um touro em teu pensamento para que a tua força não venha a ser quebrada pela insensatez. 13 Esta devore tuas folhas e estrague teus frutos, e acabes abandonado como árvore seca no deserto. 4 Uma paixão perversa arruinará aquele que entretém e o entrega ao escárnio dos inimigos, conduzindo-o à sorte dos ímpios. Adquire teu amigo na provação. 5 Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos, uma língua afável profere saudações. 6 Sejam numerosos os que te saudam, mas teu conselheiro, um entre mil. 7 Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, mas não te apresses em confiar nele. 8 Porque há amigo de ocasião, que não persevera no dia da desgraça. 9 Há amigo que passa inimigo, e que revela as desavenças contigo. 10 Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. 11 Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual e, sem cerimônia, dará ordens a teus criados. 12 Mas, se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. 13 Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. 14 Amigo fiel é poderosa proteção, quem o encontrou, encontrou um tesouro. 15 Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada que vale ao bem que ele é. 10 16 Amigo fiel é bálsamo de vida, os que temem o Senhor vão encontrá-lo. 17 Quem teme o Senhor, orienta bem sua amizade, como ele é, tal será o seu amigo. Como adquirir a sabedoria? 18 Filho, desde a juventude recebe a instrução, e encontrarás sabedoria até a tua velhice. 19 Aproxima-te dela como quem lavra e semeia e espera seus bons frutos. 20 Trabalharás um pouco no seu cultivo, mas logo comerás dos seus produtos. 21. Quão áspera é a sabedoria para os incultos! Nela não permanecerá o insensato. 22. Pesará sobre ele como uma enorme pedra de prova, ele não tardará em descarregar-se dela. 23. A instrução corresponde ao que diz o seu nome, e não é manifesta a muitos, naqueles, porém, aos quais se dá a conhecer, permanece até a presença de Deus. O jugo suave da sabedoria. 24. Ouve, filho, recebe minha advertência e não rejeites meu conselho. 25. Mete o teu pé nos seus grilhões e o teu pescoço na sua coleira. 26. Sujeita teu ombro e carrega, e não te impacientes com os seus grilhões. 27. Aproxima-te dela com toda a tua disposição e com todas as forças conserva os seus caminhos. 28. Investigue e perscruta. Procura e a encontrarás e, tendo-a encontrado, não a abandones. 29. No fim, encontrarás nela teu descanso e ela se transformará em teu contentamento. 30. Seus grilhões se mudarão em proteção da tua força e as suas coleiras, em estola gloriosa. 31. Há nela ornamentos de ouro e suas cadeias são laços de púrpura. 32. Tu a endossarás como uma estola gloriosa e como coroa de regozijo a cingirás. A companhia dos sábios. 33. Filho, se prestares atenção, aprenderás, se aplicares teu espírito, serás prudente. 34. Se gostares de ouvir, receberás a instrução, se inclinares teu ouvido, serás sábio. 35. Permanece no meio dos anciãos e de coração adere à sua sabedoria. Procura ouvir toda exposição sobre Deus e não te escapem os provérbios inteligentes. 36. Se vires alguém sensato, madruga junto dele, e teu pé gaste os degraus da sua porta. 11. 37. Fixa teu pensamento nos preceitos de Deus e sê muito assíduo nos seus mandamentos. Ele confirmará teu coração e o desejo da sabedoria te será dado. O que evitar e o que fazer. 7. 1. Não faças coisas más, e os males não virão sobre ti. 2. Afasta-te da iniquidade, e ela se afastará de ti. 3. Filho, não semeias nos sulcos da injustiça e não colherás 7 vezes mais. 4. Não peças do Senhor o mando nem, do rei, a cátedra de honra. 5. Não te justifiques diante de Deus, pois ele é conhecedor do coração, e diante do rei não queiras parecer sábio. 6. Não procures tornar-te juiz, a não ser que possas com firmeza enfrentar as iniquidades, para que não aconteça temeres à vista dos poderosos e acabes comprometendo a tua integridade. 7. Não ofendas a multidão de uma cidade nem te metas no meio do povo. 8. Não acrescentes pecado a pecado, pois nem por um só estarás impune. 9. Não sejas impaciente na tua oração. 10. E não descuides de orar nem de dar esmola. 11. Não digas, Deus olhará para a multidão de minhas dádivas e, oferecendo meus dons ao Deus Altíssimo, ele os receberá. 12. Não escarneças de alguém que esteja amargurado, pois Deus, que tudo vê, é quem humilha e exalta. 13. Não inventes mentira contra teu irmão, nem contra o amigo, da mesma forma. 14. Não te dê vontade de proferir mentira alguma, pois o hábito de fazê-lo não é bom. 15. Não sejas tagarela no meio dos anciãos, e não repitas palavras em tua fala. 16. Não desdenhes as tarefas difíceis, nem o trabalho do campo, criado pelo Altíssimo. 17. Não te alistes na multidão dos indisciplinados. 18. Lembra-te da ira divina, pois não tardará. 19. Humilha profundamente o teu espírito, pois o castigo do ímpio é o fogo e os vermes. 20. Não troques amigo por dinheiro nem, pelo ouro de Ofir, um irmão querido. 21. Não te separes da mulher sensata e boa que recebeste em sorte no temor do Senhor, a graça da sua modéstia vale mais do que o ouro. 12. 22. Não maltrates o servo que trabalha fielmente, nem o assalariado, que expõe sua vida. 23. O servo sensato seja-te querido como a tua alma, não o defraudes da sua liberdade nem o deixes sair na indigência. 24. Tens rebanhos, cuida deles e, se te são úteis, continuem contigo. 25. Tens filhos, educa-os e dobra o pescoço deles desde a infância. 26. Tens filhas, guarda seu corpo e não mostres teu rosto complacente para elas. 27. Casa tua filha, e terás feito grande negócio, entrega-a, porém, a um homem sensato. 28. Se tens mulher segundo teu coração, não a repudies, mas não te entregues à que é odiosa. Honrar pai e mãe e os sacerdotes. 29 De todo o coração honra teu pai e não te esqueças dos gemidos de tua mãe. 30 Lembra-te de que, se não fosse por eles, não terias nascido. Como lhes retribuirás o que fizeram por ti? 31 Com toda a tua alma teme a Deus e respeita seus sacerdotes. 32 Com todas as tuas forças ama aquele que te fez e não abandones os seus ministros. 33 Honra a Deus com toda a tua alma e reverencia seus sacerdotes. 34 Dá-lhes a sua parte, como te foi prescrito, primícias, oferta de purificação e pela inadvertência. 35 A oferenda das espáduas, o sacrifício da santificação e as primícias das coisas santas. Estende a mão ao pobre. 36 Estende a tua mão ao pobre, para que a tua propiciação e tua bênção sejam perfeitas. 37 Tua generosidade atinja a todos os viventes. Mesmo aos mortos não recuses a tua piedade. 38 Não deixes de consolar os que choram, aflige-te com os que estão aflitos. 39 Não hesites em visitar os doentes, assim has de ser confirmado na estima de todos. 40 Em todas as tuas obras lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Prudência e tradição. 8 13 1 Não entres em processo contra um poderoso, para que não venhas a cair em suas mãos. 2 Não contendas com um rico, para que não venha a empregar contra ti o seu dinheiro. 3 Pois o ouro prejudicou a muitos e a prata subverte até o coração dos reis. 4 Não litigues com o tagarela. Não jogues lenha na sua fogueira. 5 Não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. 6 Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não o censures, lembra-te de que todos merecemos castigo. 7 Não desprezes alguém na sua velhice, pois nós também ficaremos velhos. 8 Não te alegres com a morte do inimigo, lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. 9 Não desprezes a fala de velhos sábios e sejam-te familiares os seus provérbios, 10 Deles aprenderás a sabedoria e a instrução da inteligência e a arte de servir aos grandes sem falha. 11 Não te escape o que contam os velhos, pois eles o aprenderam de seus pais. 12 Deles aprenderás a inteligência e a arte de responder na hora oportuna. 13 Não acendas os carvões dos pecadores, repreendendo-os, para que não sejas abrasado pela chama dos seus pecados. 14 Não te mantenhas junto ao insolente, para que não se ponha a armar laços às tuas palavras. 15 Não emprestes a alguém mais poderoso do que tu, o que lhe emprestares, considera-o perdido. 16 Não fiques de fiador acima de tuas posses, se fiares, pense em como pagar. 17 Não movas processo contra um juiz, pois ele julga segundo seu arbítrio. 18 Não partas em viagem com um fanfarrão, para que não agraves os teus males, pois ele age segundo o seu capricho e acabarás perecendo por causa da sua insensatez. 19 Não tenhas rixas com alguém colérico nem vás com ele ao descampado, pois o sangue é quase nada a seus olhos e, onde não possas pedir socorro, te estrangulará. 20 Não te aconselhes com os estultos, pois não poderão ocultar o teu segredo. 21 Diante do estranho, nada faças que exija reserva, pois não sabes o que planeja dentro de si. 22 Não abras teu coração a qualquer um, para que não venhas a afastar de ti a felicidade. Sobre as mulheres. 9 14 1 Não tenhas ciúme da tua esposa, para que ela não pense mal de ti. 2 Não deis à mulher poder sobre ti, para que não se meta no que é da tua competência e passes vergonha. 3 Não te dirijas a uma mulher da vida, para que não venhas a cair em seus laços. 4 Não frequentes a sedutora nem a ouças, para que não venhas a perecer por seus atrativos. 5 Não fixes o olhar numa virgem, para que não venhas a cair por sua beleza. 6 Não te entregues às prostitutas em momento algum, para que não venhas a perder-te e a perder a tua herança. 7 Não circules os olhos pelas ruelas da cidade nem vagueias por suas praças. 8 Desvia teu olhar da mulher enfeitada e não olhes com curiosidade para a beleza alheia. 9 Pela beleza de uma mulher muitos pereceram, pois daí se abrasa a concupiscência como fogo. 10 11 12 Jamais te sentes à mesa com mulher casada nem te recostes a seu lado a beber vinho. 13 Para que teu coração não venha a inclinar-se para ela aí, apaixonado, escorregues para a perdição. Sobre os homens. 14 Não abandones um velho amigo, o novo não será semelhante a ele. 15 Amigo novo é como vinho novo, quando ficar velho, o beberás com gosto. 16 Não tenhas inveja da glória e das riquezas do pecador, pois não sabes como vai ser a sua queda. 17 Não te agrade a prosperidade dos injustos, sabendo que não ficarão impunes até descerem ao abismo. 18 Fica longe de quem tem o poder de matar, e não passarás pelo medo da morte. 19 Se, porém, dele te aproximares, nada cometas que possa levá-lo a tirar-te a vida. 20 Fica sabendo que andas perto da morte, pois caminhas no meio de laços e andas sobre redes. 21 Segundo a tua capacidade, convive com teu próximo e relaciona-te com os sábios e prudentes. 22 Com o sensato esteja o teu pensamento, e toda a tua conversação aborde os preceitos do Altíssimo. 23 Os justos sejam os teus convidados e no temor de Deus esteja a tua eufania. 15 24 As obras dos operários são louvados pela habilidade de suas mãos, o chefe do povo, pela sabedoria do seu discurso, e a palavra dos anciãos, pela sua sensatez. 25 É terrível, em sua cidade, o homem de língua solta, quem é temerário nas palavras será odiado. Sobre o governo. 10 1 O governante sabe e organiza seu povo, e a autoridade de quem é sensato será estável. 2 Qual o governante do povo, tais serão seus ministros, qual o prefeito da cidade, tais serão seus habitantes. 3 O rei sem bom senso arruinará seu povo, as cidades se povoarão pela sensatez de seus chefes. 4 Na mão de Deus está o domínio da terra, e a seu tempo ele suscitará um governante adequado. 5 Na mão do Senhor está a prosperidade humana, e é ele quem investe de autoridade o escriba. Orgulho e humildade. 6 Por qualquer agravo do próximo não retribuas, e nada faças com ímpetos de soberba. 7 A soberba é odiosa diante de Deus e do próximo, e a ambos é execrável toda a opressão. 8 O reino é transferido de uma nação para outra por causa de injustiças e afrontas e riquezas fraudulentas. 9 Nada é mais criminoso do que o avarento, pois chega a pôr à venda a própria alma. 10 Porque se ensoberbece quem é terra e cinza, aquele que ainda em vida espelha as próprias entranhas. 11 A doença prolongada fatiga o médico, a doença passageira o deixa sereno. 12 Para todo potentado a vida é breve, assim, hoje é rei e amanhã estará morrendo. 13 Quando o homem morrer, terá por herança as serpentes, as feras e os vermes. O princípio da soberba. 16 14 Princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus, daquele que o fez, o seu coração se aparta. 15 Pois o princípio de todo pecado é a soberba, quem a tiver, fará ferver a maldição e ela, no fim, o destruirá. 16 Por isso, Deus tornou espantosas as pragas dos maus e os destruiu até exterminá-los. 17 Os tronos dos chefes soberbos, Deus os destruiu e fez os não violentos sentarem-se em lugar deles. 18 Deus arrancou as raízes dos povos soberbos e plantou os humildes em seu lugar. 19 O Senhor subverteu os territórios das nações e as destruiu até os fundamentos. 20 Desolou muitas delas e as dispersou, e fez apagar sua lembrança de sobre a terra. 21 Deus anulou a memória dos soberbos, mas preservou a memória dos humildes. 22 Não foi criada para os humanos a soberba, nem a raiva, para os nascidos das mulheres. Gente que se preze. 23 Descendência honrada é a que teme a Deus, descendência, porém, desonrada, a que transgride os mandamentos do Senhor. 24 No meio dos irmãos é honrado aquele que os lidera, assim, aos olhos do Senhor, aqueles que o temem. 25 Forasteiro, migrante e pobre, a glória deles é o temor de Deus. 26 Não desprezes o justo pobre e não engrandeças o pecador rico. 27 O grande, o juiz e o magnata são honrados, mas não superam quem teme a Deus. 28 Os livres servirão a um servo sensato, quem é prudente e disciplinado não reclamará, quando corrigido. 29 Não te ensoberbeças ao fazeres teu trabalho, nem te glories no tempo da aflição. 30 É melhor quem trabalha e tem abundância de tudo, do que quem conta vantagens e sequer tem um pão. 31 Filho, com modéstia cuida da tua vida e dá-lhe o alimento e cultivo que merece. 32 Pois quem justificará o que peca contra si mesmo? E quem honrará o que desonra a si mesmo? 33 Ao pobre, honrado por sua instrução e pelo temor de Deus, e há aquele que é honrado por causa de sua riqueza. 34. Quem é honrado na pobreza, quanto mais o será na riqueza. E quem não é honrado na riqueza, quanto menos o será na pobreza. 17. Não julgar segundo a aparência. 11. A sabedoria do humilhado vai levantar-lhe a cabeça e o fará sentar-se no meio dos príncipes. 2. Não louves alguém por sua aparência formosa, nem desprezes quem é deforme em seu exterior. 3. Pequena entre os seres alados é a abelha, mas seu produto tem a primazia da doçura. 4. Não te glories jamais dos teus trajes, nem te ensoberbeças no dia da honra, porque só as obras do Altíssimo são admiráveis, embora escondidas e invisíveis. 5. Muitos tiranos tiveram de prostrar-se por terra enquanto outro, com quem não se contava, recebeu a coroa. 6. Muitos poderosos foram tremendamente desonrados, e homens ilustres foram entregues à mercê de estranhos. Julgar com justiça. 7. Antes de averiguar, não censures ninguém, depois de interrogar, porém, repreende com justiça. 8. Antes de ouvires, nada respondas, no meio das palavras do outro, não te intrometas. 9. Não disputes sobre aquilo que não te diz respeito, e em contenda de pecadores não te metas. Reflexão sobre o esforço exagerado e a ganância. 10. Filho, que tua atividade não esteja em muitas coisas, se te apressares, não estarás isento de delito, se perseguires, não alcançarás e, se correres, não escaparás. 11. Há quem se esforça, apressa-se e sofre, e tanto mais fica desprovido. 12. Há outro, fraco, precisando de ajuda, mais carente de força e rico só em miséria. 13. O Senhor o observa com benevolência e o reergue de sua humilhação, levantando-lhe a cabeça, a ponto de muitos ficarem admirados. 14. Bens e males, é vida e morte, pobreza e riqueza, tudo vem de Deus. 18. 15. A sabedoria, a ciência e o conhecimento da lei vêm do Senhor, estão junto a ele o amor e a conduta dos bons. 16. O erro e as trevas foram criados para os pecadores, os que se comprazem nas más ações, no mal envelhecem. 17. O dom de Deus permanece com os justos e sua benevolência produzirá bons frutos para sempre. 18. Há quem se enriqueça por avareza, mas esta será a sua recompensa. 19. Quando disser, agora posso descansar, agora vou desfrutar, sozinho, dos meus bens. 20. Ele não tem consciência de que o tempo vai passar, a morte vai se aproximar, e ele morrerá, deixando tudo para outros. Perseverar no dever até o fim. 21. Permanece firme na tua tarefa, ocupa-te bem dela e envelhece cumprindo teus deveres. 22. Não admires as obras dos pecadores, mas confia em Deus e permanece em teu trabalho. 23. Pois é fácil, aos olhos de Deus, enriquecer o pobre, num instante. 24. A bênção de Deus está na recompensa imediata do justo, num instante ela faz aparecer o seu sucesso. 25. Não digas, do que é que eu preciso? E ainda, que bens me advirão daqui? 26. Não digas, basto-me a mim mesmo, de agora em diante, que desgraça me poderá atingir? 27. No dia feliz não te esqueças dos males, e no dia infeliz não te esqueças dos bens. 28. Pois é fácil para Deus, no dia da morte, retribuir a cada um segundo os seus atos. 29. O tempo da desventura faz esquecer a imensa riqueza, mas é no fim que as obras são reveladas. 30. Antes da morte não louves pessoa alguma, pois no seu fim é que se conhece a pessoa. Circunspeção na hospitalidade. 31. Não introduzas qualquer um em tua casa, pois são muitas as insídias do trapaceiro. 32. Assim como as vísceras vomitam alimentos podres, e como a perdiz é induzida para a gaiola e a corça, para o laço, assim também é o coração dos soberbos e aquele que está espionando para ver a queda do seu próximo. 33. Quem é maldoso converte o bem em mal e até nos eleitos encontra falhas. 19. 34. Por uma centelha aumentam as brasas, por um trapaceiro aumenta o sangue, o pecador arma ciladas para derramá-lo. 35. Guarda-te do malvado, pois fabrica males, que ele não faça cair sobre ti uma nódoa para sempre. 36. Recebe em tua casa o estrangeiro, e ele vai envolver-te em confusão e te afastará dos teus próprios familiares. Se fizeres o bem, sabe a quem. 12. Se fizeres o bem, sabe a quem, e será grande o agradecimento por teus benefícios. 2. Faze o bem ao justo e encontrarás grande retribuição, se não dele, certamente da parte do Senhor. 3. Nada sucede bem àquele que é assíduo no mal e não dá esmolas. Pois o Altíssimo odeia os pecadores, embora se compadeça dos que se arrependem. 4. Ajuda ao compassivo, mas não acolhas o pecador, pois Deus dará o castigo aos ímpios e pecadores, guardando-os para o dia da vingança. 5. Ajuda a quem é bom, mas não recebas o pecador. 6. Faze o bem ao humilde, mas não ajudes ao ímpio, não lhe dês armamento, para que não se torne mais poderoso do que tu. 7. Encontrarás males dobrados por todos os bens que lhe fizeres, pois também o Altíssimo odeia os pecadores e dá o castigo aos ímpios. Amigos falsos e verdadeiros. 8. Não é na prosperidade que se reconhece o amigo, e por outro lado, na adversidade não fica encoberto o inimigo. 9. Na prosperidade, até os inimigos são amigos, mas na adversidade até o amigo se afasta. 10. Não te fies jamais do teu inimigo, pois sua maldade é como vasilha de cobre que enferruja. 11. Se ele, na humilhação, anda encurvado, toma cuidado e guarda-te dele, comporta-te com ele como quem limpa o espelho, e saberás que, no fim, enferrujou. 20. 12. Não o estabeleças junto a ti nem se assente ele à tua direita, para não suceder que, voltando-se para o teu lugar, ele procure a tua cadeira. No fim reconhecerás as minhas palavras e te deixarás mover pelos meus discursos. 13. Quem se compadecerá do encantador ferido pela serpente e de todos os que se aproximam das feras? Assim é aquele que se deixa acompanhar por um iníquo e se enreda nos seus pecados, não escapará, até que o fogo o queime. 14. Uma hora ficará contigo, se, porém, vacilares, não há de perseverar. 15. Nos seus lábios o inimigo traz doçura, mas no coração há armas ciladas para lançar-te à cova. 16. Nos seus olhos o inimigo lacrimeja, mas, encontrando a oportunidade, não haverá sangue que o sace. 17. Se te sobrevierem males, tu encontrarás ali antecipadamente. 18. E, a pretexto de ajudar-te, cavará debaixo de teus pés. 19. Sacudirá sua cabeça e aplaudirá com as mãos e, sussurrando muitas coisas, mudará de feição. Cuidado com os ricos. 13. Um quem tocar no piche, por ele ficará manchado, quem tiver contato com o soberbo, de soberba se revestirá. 2. Não levantes um peso acima de tuas forças e não te associes a alguém mais nobre e mais rico do que tu. 3. Que tem em comum a bilha com a panela de ferro. Quando baterem uma na outra, a bilha se quebrará. 4. O rico pratica injustiça e ainda reclama, o pobre, injustiçado, ainda pede desculpas. 5. Se fores útil, o rico te levará consigo, se nada tiveres, te abandonará. 6. Se algo possuíres, viverá contigo e te esvaziará, e não sentirá remorso a teu respeito. 7. Se lhe fores necessário, ele te manipulará e, sorrindo e contando boas coisas, dar-te-á esperança. E ainda perguntará, de que precisas? 8. Vai envergonhar-te com suas comezainas até despojar-te 2 ou 3 vezes. Por último, zombará de ti e depois, mesmo vendo-te, não te dará atenção e ainda escarnecerá de ti. 9. Humilha-te diante de Deus e aguarda que ele intervenha. 10. Cuidado, para que, seduzido pela insensatez, não sejas humilhado. 21. 11. Não sejas humilde com a tua sabedoria, para que, humilhado, não te seduza a insensatez. Como tratar os poderosos? 12. Chamado por alguém mais poderoso, mantém-te à parte, e ele tanto mais te chamará. 13. Não te aproximes, para não seres afastado. Também não fiques longe dele, para não seres esquecido. 14. Não pretendas falar com ele de igual para igual, nem creias no seu palavreado. Com sua abundância de palavras te experimentará e, entre sorrisos, perscrutará os teus segredos. 15. Seu espírito impiedoso guardará tuas palavras e não te poupará maldades e prisões. 16. Toma cuidado e presta atenção ao que ouves, pois andas em risco de te arruinar. 17. Tu, porém, ouvindo estas coisas, acorda-te do teu sono. 18. Em toda a tua vida ama a Deus e invoca-o para a tua salvação. Os pobres são o pasto dos ricos. 19. Todo ser vivo ama o seu semelhante. Assim, todo ser humano ama seu próximo. 20. Toda carne se une à que lhe é semelhante. e toda pessoa se associa a quem lhe afim. 21 Que tem em comum o lobo e o cordeiro, assim, o pecador e o justo. 22 Que paz existe entre a hiena e o cão? Ou que sociedade entre o rico e o pobre? 23 A presa do leão é o asno selvagem no deserto, assim também, os pobres são o pasto dos ricos. 24 Como a humildade é uma abominação para o soberbo, assim o pobre é a execração do rico. 25 O rico, vacilando, é apoiado por seus amigos, o humilde, quando cair, será empurrado até pelos conhecidos. 26 Ao rico que se engana, não faltam os defensores, falou barbaridades, e ainda o justificam. 27 Humilde se engana, e ainda o acusam, falou sensatamente, mas não lhe dão atenção. 28 O rico fala, e todos se calam e exaltam sua palavra até as nuvens. 29 O pobre fala, e dizem, quem é este? E, se tropeça, ainda o derrubam. 30 É boa a fortuna, quando não há pecado na consciência, mas péssima é a pobreza, na opinião do ímpio. Feliz do justo. 31 O coração do homem altera o seu rosto quer para o bem quer para o mal. 32 Sinal de bom coração é o rosto alegre, dificilmente o encontrarás, e só com fadiga. 22 14 Um feliz aquele que não resvalou por uma palavra da sua boca e que não é atormentado pelo remorso do pecado. 2 Feliz aquele a quem sua alma não condena, e que não arrefeceu em sua esperança. Aí do avarento. 3 Para o avarento é inútil a riqueza, para o invejoso, para que o ouro? 4 Quem nega para si mesmo injustamente, ajunta para os outros, e outros se regalará com os seus bens. 5 Quem é mau para si, para quem será bom, e não desfrutará dos próprios bens. 6 Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele, e esta é a paga de sua maldade. 7 Se fizer bem, é por inadvertência e sem querer que o faz, mas no fim manifesta a sua maldade. 8 É perverso o olho do invejoso, ele vira o rosto e despreza as pessoas. 9 O insaciável olho do cobiçoso não se contenta com uma parte, enquanto não consumir de secura a própria vida. 10 O olho mau do invejoso fixa-se no pão alheio e se descuida da própria mesa. A arte de viver bem. 11 Filho, se tens posses, faze o bem a ti mesmo e apresenta dignas ofertas a Deus. 12 Lembra-te de que a morte não tarda, é um decreto do abismo, que não te foi revelado, e é decreto também deste mundo, é forçoso morrer. 13 Antes da morte faze o bem ao teu amigo e, segundo tuas posses, estende-lhe a mão. 14 Não te prives do bem de um dia, e não deixes perder nenhuma parcela de um bom desejo. 15 Acaso deixarás para os outros os bens adquiridos com esforço e o fruto dos teus trabalhos, para a divisão da herança? 16 Dá e recebe, e alegra a ti mesmo. 17 Pratica a justiça antes da morte, porque não há mais oportunidade, no abismo, de procurar o prazer. 18 Toda carne envelhece como a roupa e como a folha que dá fruto na árvore verde. 23 19 Umas nascem e outras caem, assim é a geração da carne e do sangue, uma termina, a outra nasce. 20 Toda obra corruptível, no fim, acaba e com ela se vai quem a realizou. 21 Toda obra excelente será louvada e nela será honrado quem a realizou. Elogio da sabedoria. 22 Feliz aquele que permanece na sabedoria, que medita na justiça e que, com sensatez, conta com Deus que tudo vê. 23 Feliz quem repassa no coração os caminhos da sabedoria, que penetra com a inteligência os seus segredos. 22 E vai atrás dela como quem lhe segue o rastro, percorrendo as suas veredas. 24 Feliz de quem olha pelas janelas da sabedoria e ausculta à sua porta. 25 Quem repousa junto à sua casa e fixa a estaca às suas paredes, quem instala a cabana ao seu lado e repousa na moradia da felicidade para sempre. 26 Ele fez morar seus filhos à sombra da sabedoria e sob seus ramos permanecerá. 27 À sua sombra será protegido do calor e repousará na sua glória. Quem observa a lei adquire a sabedoria. 15 Um quem teme a Deus faz estas coisas, quem observa a lei adquire a sabedoria. 2 Ela vem ao seu encontro qual mãe venerada, e como jovem esposa o acolhe. 3 Ela o alimenta com o pão da vida e do entendimento e lhe dá de beber a água da sabedoria salutar. 4 Nela ele se apoia e não cai, confia nela e não será envergonhado. 5. Ela o exalta entre seus companheiros e faz com que tome a palavra no meio da assembleia. Ela o encherá do espírito de sabedoria e inteligência, e o cobrirá com um manto glorioso. 6. Ela o acumulará de um tesouro de alegria e júbilo e ainda lhe dará, como herança, um renome imortal. 7. Os insensatos não a alcançarão, mas os ajuizados se encontrarão com ela, os pecadores não a verão. 24. 8. Pois ela está longe da soberba e do engano. Os mentirosos não se lembrarão dela, mas os que amam a verdade nela serão encontrados e terão bom êxito, até o julgamento de Deus. O pecado nada tem a ver com Deus. 9. Não é belo o louvor na boca do ímpio, pois não foi Deus quem lhe o concedeu. Deis à sabedoria de Deus convém o louvor, o sábio a louvará com seus lábios, pois é o seu dominador quem a ensina. 11. Não digas, de Deus vem o meu pecado, pois Deus não faz o que ele próprio detesta. 12. Não digas, ele me induziu, pois Deus não precisa dos ímpios. 13. Todo erro é abominável e o Senhor o odeia, por isso não podem aceitá-lo os que o temem. 14. Desde o princípio Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, e o deixou em poder da sua concupiscência. 15. Acrescentou-lhe seus mandamentos e preceitos e a inteligência, para fazer o que lhe é agradável. 16. Se quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão, se confias em Deus, tu também viverás. 17. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres, tu podes estender a mão. 18. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal, ele receberá aquilo que preferir. 19. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. 20. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, ele conhece todas as obras do ser humano. 21. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Infelicidade dos insensatos. 22. Não desejas uma multidão de filhos, se infiéis ou ímpios. 16. 1. Não te alegres com filhos ímpios, por numerosos que sejam, não te comprazas neles, se não tiverem o temor de Deus. 25. 2. Não te fies na vida deles, nem contes com os seus trabalhos. 3. É melhor um só, temente a Deus, do que mil filhos ímpios. 4. E é melhor morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. 5. Por uma pessoa sensata será povoada a pátria, enquanto a raça dos ímpios será extinta. A ira de Deus não poupa os ímpios. 6. Muitas coisas assim vi com meus olhos e coisas mais impressionantes ouviram meus ouvidos. 7. O fogo arderá na sinagoga dos pecadores e a ira barra inversa divina há de inflamar-se contra uma nação incrédula. 8. Não o comoveram os antigos gigantes que se rebelaram, confiando na sua força. 9. E não poupou os conterrâneos de Ló, execrando-os pela insolência de suas palavras. Deis ele não teve compaixão da nação condenada, dos que foram expulsos por causa dos seus pecados. 11. Da mesma forma, os 600 mil guerreiros que se reuniram de coração obstinado. A misericórdia, mas também a ira. 11. Mesmo se um só tivesse sido rebelde, seria de admirar que ficasse impune. 12. Pois em Deus está a misericórdia, mas também a ira, é paciente, deixa-se abrandar, mas também derrama sua cólera. 13. Segundo a sua grande misericórdia, assim é o seu castigo, ele julga as pessoas segundo as suas obras. 14. Não escapará o pecador com a sua rapina, como não ficará em vão a perseverança do justo. 15. A cada ato de misericórdia, a sua retribuição, cada um, segundo o mérito de suas obras, a encontrará diante de si, segundo a inteligência da sua conduta. O Senhor endureceu o coração do faraó, para que não o reconhecesse, a fim de que suas obras fossem manifestadas debaixo do céu. Sua misericórdia apareceu para todas as suas criaturas, sua luz e as trevas, ele as distribuiu aos filhos de Adão. Esconder-se de Deus? 16. Não digas, vou esconder-me de Deus, e, lá do alto, quem se lembrará de mim? 26. 17. No meio de um povo numeroso não serei reconhecido, que é, afinal, o meu ser, no meio de tão imensa criação. 18. Eis o céu e os céus dos céus, o abismo e toda a terra e tudo o que neles existe, na sua vinda serão abalados. 19. Também os montes, as colinas e os fundamentos da terra, quando Deus os encarar, serão sacudidos de tremor. 20. Em nada disso reflete o coração humano, embora todo o coração seja compreendido por ele. 21. E os seus caminhos, quem entenderá? E a tempestade, que nenhum olho humano percebe. 22. A maior parte de suas obras estão escondidas. Aliás, as obras da sua justiça, quem proclama? Ou quem as espera? Há muito tempo elas estão decretadas, mas o julgamento de todos vem só no fim. 23. Quem tem o coração mesquinho pensa assim, e o imprudente e desorientado pensa bobagens. Sabedoria de Deus na criação. 24. Ouve-me, filho, e aprende a prudência do bom senso. 25. Eu te expurei com precisão a disciplina e perscrutarei para te ensinar a sabedoria. Atende com o teu coração às minhas palavras. Proclamo com isenção de ânimo as virtudes que Deus, desde o princípio, colocou em suas obras e com verdade anunciou o seu conhecimento. A cada criatura sua função. 26. Quando Deus criou suas obras, desde o princípio, quando as formou, distinguiu suas partes. 27. Determinou para sempre suas tarefas e o domínio de cada uma em suas gerações. Não passam fome nem adoecem e não falham no que lhes compete. 28. Nenhuma delas embaraça a sua vizinha. 29. Para sempre não deixarão de ser obedientes à sua palavra. 30. Depois, Deus olhou para a terra e completou-a com os seus bens. 31. Animais de toda espécie cobriram a sua superfície e para ela se dará o retorno de todos. A criação do ser humano. 27. 17. Da terra Deus criou o ser humano e o formou à sua imagem. 2. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder, semelhante ao seu. 3. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, dando-lhe autoridade sobre tudo o que há sobre a terra. 4. Em todo ser vivo incutiu o medo do ser humano, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. 5. Concedeu aos humanos discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e instrução. 6. Deu-lhes ainda o conhecimento do Espírito. Encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. 7. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. 8. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu santo nome e proclamassem as grandezas de suas obras. 9. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. 10. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. 11. Seus olhos viram as grandezas de sua glória e seus ouvidos ouviram a glória de sua voz. Ele lhes disse: guardai-vos de tudo o que é injusto. 12. E a cada deu mandamentos em relação a seu próximo. Deus nos observa e nos julga. 13. Os caminhos dos mortais estão sempre diante dele, e não podem ficar ocultos a seus olhos. 14. Para cada povo designou um chefe. 15. Mas Israel foi constituído a herança de Deus. 16. Todas as obras humanas estão como o sol à sua vista, e seus olhos investigam sem cessar os seus caminhos. 17. Não estão escondidas as iniquidades deles nem todos os seus pecados, diante de Deus. 18. A esmola que alguém faz é como um anel de sinete confiado a Deus, ele a preservará como a pupila de seus olhos. 19. Depois se levantará e lhes retribuirá, dando a recompensa a cada individualmente. 20. Aos arrependidos Deus concede o caminho da volta e conforta os que perderam a esperança, destinando-lhes a herança da verdade. Volta a Deus e louva-o. 28. 21. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. 22. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. 23. Volta ao Altíssimo, desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. 24. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus e permanece constante no estado em que ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. 25. Quem louvará o Altíssimo no abismo em lugar dos vivos? Os que proclamam o louvor de Deus. 26. Não te demores no erro dos ímpios, e louva a Deus antes da morte, do morto. Como quem não existe, o louvor cessou. 27. Louva a Deus enquanto vives, glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. 28. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão, para com todos aqueles que a ele retornam. 29. Nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. 30. Que há de mais brilhante que o sol, e contudo, ele se eclipsa. Que há de mais ímpio do que o pensamento de carne e sangue, pois também isso há de ser punido. 31. Ele examina as potências das alturas celestes, quanto mais os seres humanos, que são terra e cinza, a grandeza de Deus e o nada do homem. 18. Aquele que vive eternamente, criou todas as coisas em conjunto. Só Deus será proclamado justo e permanece como rei invencível para sempre. 2. Quem será capaz de contar as suas obras? 13. Quem investigará as suas maravilhas? 4. Quem poderá explicar o poder da sua grandeza? Ou quem se porá a descrever a sua misericórdia? 5. Não há o que diminuir nem acrescentar, nem é possível inventariar as maravilhas de Deus. 6. Ao terminar, apenas se começou, e ao parar, fica-se perplexo. Paciência de Deus para com os mortais. 29. 7. Que é o ser humano? Qual o seu defeito e a sua qualidade? E qual o bem, e qual o mal que faz? 8. Quando muito, seus dias chegam a 100 anos. A uma gota de água do mar são comparados, como um grão de areia, tão poucos são eles em comparação com a eternidade. 9. Por isso, Deus é paciente para com os mortais e sobre eles derrama a sua misericórdia. Desde ele viu a presunção do seu coração, que é mau, e sabe da sua perversão, que é ímpia. 11. Por isso, redobra a sua benevolência para com eles e lhes mostra o caminho da equidade. 12. A compaixão de uma pessoa se volta para seu próximo, a misericórdia de Deus, porém, para todo ser vivo. 13. Lhe repreende, ensina e instrui, como o pastor que conduz o seu rebanho. 14. Ele se compadece dos que recebem o ensinamento da sua misericórdia, e dos que se apressam em cumprir os seus julgamentos. Vida generosa e prudente. 15. Filho, não ajunte censura aos benefícios, e ao dar um presente não causes a tristeza de uma palavra má. 16. O orvalho não refrigera o calor. Assim, a palavra vale mais do que o presente. 17. Acaso a palavra não está acima de um bom presente? Mas a pessoa bondosa combina os dois. 18. O tolo vocifera asperamente, e o dom do mal criado faz mirrar os olhos. Ser previdente, prever para tudo o tempo certo. 19. Antes do julgamento providencia um advogado para ti e, antes de falar, informa-te. 20. Antes da enfermidade aplica o remédio, antes do julgamento examina-te mesmo e, na hora do interrogatório, encontrarás benevolência. 21. Antes da enfermidade, humilha-te e, no tempo do pecado, mostra a tua conversão. 22. Não deixes que te impeçam de pagar a promessa no tempo oportuno, e não tardes até a hora da morte para justificar-te, pois a recompensa de Deus permanece para sempre. 23. Antes da promessa, pondera bem e não sejas como aquele que põe à prova o Senhor. 24. Lembra-te da ira no dia do fim e, a seu tempo, do castigo, quando ele desviar a sua face. 30. 25. Lembra-te da fome no tempo da abundância e das necessidades da pobreza, nos dias de riqueza. 26. De manhã até à tarde o tempo muda, e tudo isto passa depressa aos olhos de Deus. Gente prevenida. 27. Aquele que é sábio está de sobreaviso em tudo e em dias de pecado se guarda da maldade. 28. Quem é perspicaz reconhece a sabedoria e presta homenagem a quem a encontrou. 29. Os que são sensatos nas palavras também agem com sabedoria, pois compreenderam a verdade e a justiça e derramaram como chuva provérbios e sentenças. Não vás atrás de tuas paixões. 30. Não vás atrás de tuas paixões, e dos teus prazeres abstente. 31. Se dás a ti mesmo a complacência no prazer, acabarás como alvo do escárnio dos teus inimigos. 32. Não te comprazes em muito banquete, porção dobrada é pobreza do outro. 33. Não sejas frequentador de tavernas e beberrão quando nada tens no bolso, serias inimigo de ti mesmo. 19. O operário beberrão não ficará rico, quem despreza as coisas pequenas, aos poucos cairá. 2. O vinho e as mulheres fazem apostatar os próprios sábios, quem se ajunta às prostitutas, perecerá. 3. A podridão e os vermes o terão como herança. 3. A temeridade traz a ruína, o temerário será eliminado do meio dos vivos e o proporão como exemplo maior. Não sejas leviano. 4. Quem acredita depressa é leviano e será prejudicado, quem peca contra si mesmo, quem o fará escapar? 5. Quem se alegra com a iniquidade será desonrado, Quem odeia a correção, verá abreviada. 31. A própria vida. 6. Quem detesta a tagarelice, reprime a malícia. 7. Jamais repitas uma palavra injusta e dura, e absolutamente não serás prejudicado. 8. Sobre amigo ou inimigo não fales e, mesmo se estás a par do delito, não o reveles. 9. Ao te ouvirem, se precaverão de ti e, como defendem o pecado, te odiarão. 10. Ouviste algo contra o próximo, guardo contigo, e tenho certeza de que guardá-lo não te arrebentará. 11. Por uma palavra o tolo entra em dores de parto como a parturiente com uma criança a nascer. 12. Como uma flecha encravada na coxa, tal é o segredo no coração do insensato. Correção fraterna. 13. Corrige o amigo que talvez tenha feito mal e diz que não fez, e se o fez, para que não torne a fazê-lo. 14. Corrige o próximo, que talvez tenha dito algo inconveniente, e se o disse, para que não o repita. 15. Sonda o amigo, pois muitas vezes se faz incriminação sem provas. 16. Para que não acredites em qualquer palavra. Há quem fale na língua, mas não intencionalmente. 17. Pois quem há que não tenha pecado com a língua. Indaga o próximo, antes de ameaçá-lo, e deixa a lei do Altíssimo seguir o seu curso. A verdadeira sabedoria. 18. Pois toda sabedoria é temor de Deus e nela se aprende a temer a Deus. Em toda sabedoria está a prática da lei.